3662, acena a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 06. Controle, guardião 07. Guardião 07, 500 pés para um Dina. É forte, visual de ponto 07. Está livre das restrições de altitude e de velocidade. O 3662. Retigou, 1973, Galeão, cópia. Prossiga. 1973, autorizado Galeão, 360, Oper Zulu 10, decola da 10, curva direita, Nael, Leda, Motiva, 198, corrigindo, 1208, controle, acena 5554. Autorizado, conforme o plano de voo para Rio de Janeiro, aeroporto Galeão, nível 360, colônia Fábio Zulu 10, decola da 10, curva direita, Nael, Leda, Motiva, 208, controle, 5554, transponder, voo nosso aqui. O nosso estresse correto, chamou para o espelho. Camarada. Então, 07, frequência livre para coordenação. controle, é o Galeão 07 de volta. O 07 regressando de Ondina para o Cabo e para Salvador, confirma. Para Salvador, graças a Deus. Gente, reporte através do Pipa Sul, Guardião 07. 7. Controle Salvador, 5218, boa noite. 5218, boa noite, no nível 170, está autorizado agora para o DTAP, no ideal desça para 3.000 pés, altímetro 10 no meia, 5218. 5216, ciente, 5218, ciente. Prossiga para 2.000 pés, está autorizado ali a X-Ray, reporte no localizador, altímetro 10 no meia. 2.000, reporte no lock, 1.016, 096. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, altímetro 1096. Passou o Bituaçu, Guardião 07. Gente, 07, torre agora 18, decimal 95. Boa noite, 1895. Boa. Torre, Guardião 07. Torre, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, autorizado da equipagem branca do GRAE. GRAE, afirmativo, tá autorizado, tá presente? Afirmativo, autorizado direto, reporta na final do GRAE, o Guardião 07. PET, reportará. Zona 62, completo o procedimento, chamando torre 18, decimal 95. Torre 18, 95, C362, boa. Torre Salvador, boa noite, C362. Está dentro do sinal da 10. C362, continua a pessoa, só reporta baixada, roda ajuste 10 no meio. 1010 no meio, está baixado travado, 36 metros. Na curta final para o Grae, Guardião 07. Vento 180 graus 099, reporte no solo, Guardião 07. 7. 3662, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus 099. Sempre pouso 10, 3662. Solo Zona 7, frequência livre, boa noite. Meia-meia-dois no solo aos 2-0, nível direito, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Solo 1-2-1, decimal 9, direito, acertez, 662, boa noite. Solo, boa noite, acertez, 662. Solo 1-2-1-9. Taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3, tanto 3662. Alfa, Kilo, pátio 3, 3662. Só no gol 2043, pushback acionamento na posição 4. Autorizado, chame táxi, gol 2043. É qual táxi? 2043. Com 218, prossiga para 2000 pés, está autorizado ali a SXUI, reporte localizador, voltímetro no 06. 5218, ciente, reportará estabilizado. Kilo, confirma posição pro 362 Pátio 3. Ah, tá. Pátio 3, posição 1, obrigado. Tá confirmando, eu só tenho aqui como pátio 3. Tem que ir andar pro sinalizador. Tá, tá, obrigado. Salvador, gol 2043, tá com 87 a bordo, 3,56, Galeão. Qual, tá bem? Uno? Soma 87. Táxi autorizado, gol 2043, à direita via Índia, ponto de espera 1895 altímetro na 0 no meio. Táxi no ponto de espera 118,95, gol 2043. Fala o 3662. Prossiga. É o seguinte, o nosso balizador ali, eu acho que era, não sei se é da infra-aérea, ele está chamando uma posição aqui que não tem nenhuma faixa. Será que é isso mesmo? A faixa está fora do alinhamento aqui. Obrigado, sem infra-aérea, só um minuto. Por gentileza, obrigado. Salvador, gol 1971, Paraí. Firma, gol 1971, é isso? Para o Galeão? Afirma. Eu tinha um plano aqui para as 22h20. O senhor sabe se a companhia apresentou a DLA? Afirmativo, gol 1971. Para qual horário? 22h23h30. Quantidade na descida, gol no 096. Para 2.000 pés, apurando o turno agora para o SXUE, autorizado, reporte localizador, 10 no meio, permanece altímetro, o 1096. Reportarei no localizador, descendo 2.000 pés, gol no 096. Ajuste no 096. 5218, o 362, o infra-aero disse que é para seguir a sinalização. Ok, aqui... Bom, tudo bem, eu vou seguir o balizador aqui. Eu vou pedir só alguém da empresa ou alguém da infra-aero, por gentileza, para balizar o lado esquerdo aqui da asa do avião, por gentileza. Eu vou solicitar para lá, então. Ok, obrigado. Aproximação pista no zero, a linha aí mantém. Ah, sempre visual, após a BR ali mantém, gol 2043. No meia. Destino na Mário, no zero no meia. Você está um pouco bastante atrasado, preciso coordenar por aqui, TAP de altura, por gentileza. Tá presente, oi, ITAP, o Oceaner 6310, livre da restrição de altitude e velocidade. Muito obrigado, mando ITAP. Pessoal, 362 é a posição agora 02 do pátio 3. 02 do pátio 3. Aqui agora da presente não tem condição. Gente, então eu escuto que eu vou coordenar com o fiscal. É, eu... Eu vou pedir aqui para a empresa, um reboque aqui da posição, acho que é melhor, porque ficamos numa situação aqui meio atrapalhada. Positivo, seu coordenador fiscal, ele também pode pedir um reboque. Joia, muito obrigado. Valeu. Fala, boa noite, tá 3858, informação Índia, Salvador, Fortaleza no 370. 3858, um minuto a cópia. O 971 na escuta. Livre à direita, solo 121, décimo 9, boa noite. Livre à direita, 219, 52, 18. Tá? Sim. Vou confirmar. Pronto, cópia, até 3858. 3858, autorizado para Fortaleza, 370, Oberzo 19, Ecola da 10, curva esquerda, Momo, transição Froti, 1208, aciona 5565. 53, decolagem autorizado para 10, vento 190, grau 099. Teve decolagem, gol 1243. Esquerda na Momo Froti, 120, décima 8, transponder 5565. Confirma transponder 5565? Afirma. Fala com o resto, é um pushback funcionamento. Sente. Tripo 5218, boa noite, tá aqui foi Alfa. Tripo 5218, Alfa, Kilo, mantém posição na Kilo. Alfa, mantém posição na Kilo, 5218. Boa tarde. Solo do 1973 para o posicionamento 09. Zero nove meio, check 3, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 089. Sente livre pouso para o gol no 096. Pista 3662, confirmando, já foi olhando para a era, apareceu um reboque. 2043, decolado aos 30, controle 1208, boa viagem. 208, bom final de semana, 2043. Tá, para seguir para essa posição ou vai ser rebocado? Não, a gente está prosseguindo pela posição, né? Obrigado. Ok. 35218. Após o tráfego da TAM agora aqui, parqueia no pátio 3, ingressa e até o sinalizador. Ciente, após a TAM, ingresso 528. Gol no 971, no Copa Galeão. Salvador, boa noite, é o gol 2043, cruzando 2000 pés na subida da El. 2043, contato a dar a decolagem. Suba ao 360, saída da El. Ideal de alívio de voo 360, quando possível ser autorizado, pode dar ao Leda? Autorizado direto Leda, o gol 2043. Obrigado, vai valer Leda, gol 2043. Lulu 10, Dael Leda Monte, fala da pista 10, o controle 120.8 e o transporte 5.5, gol no 9 da câmera. Nós sentimos a primeira curva é à direita, já o push back funcionamento. Solo, poderia confirmar para o 5218 nossa posição de parada no pátio 3? Eu não tenho a posição aqui, só um minuto para ligar para o certo. Grato. Puxa, vai questionamento no portão 3, tá? 3858. 3858 autorizado, chama ataque. Ah, autorizado. 5218, a posição 02. Posição 02? Afirmo. À direita, solo 1219. Direito 219, gol 096. Roger, gol no 096, livrou a pista, tá no taxi Fox Trot, boa noite. Gol 096, Alfa Juliette, portão 5, Gol no 096. Pronto para o táxi, seu Gol 1973. Está com 175 a bordo, 3,50 Campinas. Sim, está autorizado até através do portão 06, altímetro 096, Gol 973. 16 até através do 6, o 973. Portugal 019er, contact Salvador Approach on 120.8. Portugal 019er. Salvador, boa noite, é Portugal 019. Boa noite, Portugal 109, ou 019, descendo 4000 feet, QNH 1016, bom for arrival. Skoka Identa. Skoka Identa, Portugal 019. 6310 da Ocean Edes para 2010, o ajuste 1016, reporte estabilizado na MBS. DM16-2000, reportarei estabilizado, 6310. Solo confirmando, Gol 096, Juliette para 05. Afirmo. Obrigado. A 3858, táxi POB 180, autonomia de 3 horas e 40, alternativa João Pessoa. Táxi autorizado, 3858 à direita, via Índia, ponto de espera 101-1895, altímetro 1096. A gente conta 1095-1016, tá? 3858. 1016. Rua 973, até o ponto de espera 10, quando lá 1-1-895. 2895 no ponto de espera, muito obrigado, um bom fim de semana. Obrigada também. Salvador, boa noite. Tá 3858, pronto, ponto, tá 1-0. Cruzado, alinhado, com a pista 10, vento 190 graus, 1-0, nós tá 3858. Frente de decolagem da 1-0, tá 3858. Era pronto, gol 973. Espero gol no 973. 3. Sete, três. Autorizado a linha e mantém agilizando o manual para decolar 5 autorizado pela torre. Agilizando o 973, está na escuta. Apesar de ele é 63 e não zero. É 63 e não zero, completa o ILS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 95. 295, obrigado aí pela colaboração. Torre Salvador, boa noite, 6310 da janela estabilizada. 6310, continua a aproximação, vai de pista livre, QNH-10 ou no meio. Vai, dando 1016. Com 1016, 5 na 1. Zero controle, 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, tá 3858, cruza 1500 na sua escuta. 3858, acione o código 5567, suba para o 370, saída Momo, corrigindo 5565, 5565 seu código de transporte. Ok, 5565 acionado, cruza 2000 na saída Momo, tá 3858, poderia voar direto Momo? Ok, contato radar estabelecido, direto Momo está livre 5558, 3858. Obrigado, 3858, Momo na proa. É 6310, vento 180 graus 099, pouso autorizado pista 10. Pouso pista 10, 6310. Voo 1973, decoladas 41, controle 1208. 8 pontos. 1973, boa noite. 963, boa noite, contato na decolagem, subou 360, saída da El. Dael 360, sem restrições, 1973. Autoriza a proa de Motiva pra gente? Motiva ainda não, vou e Leda era presente, o gol 1963. Leda, grato. É, porque o 019er, clear down to 2000 feet, QNH 1016, clear the SX-ray procedure, report on localizer. 9,000 feet, QNH 0,16, 6310, Solas 43, direita 1219, boa. 219, boa. Salvador, boa noite, Senhor 6310, livrou. 310, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04. Salvador, gol 1971 no pushback, estacionamento no... na posição 1. Gol 971, portão 1, coordenando com a equipe de solo. Assim que o Airbus da Avianca passear no 4, está autorizado, seu ataque. Após a passagem do Airbus, está autorizado pushback, estacionamento, seu ataque, gol 971. Você poderia coordenar com o centro pro de por tipo 3258? Quando o tráfego ainda não setou em descida, aguarde superar em altitude, 3858, já já transferiremos para a prestação. Ok, obrigado. Sem problema. Airport 019, who is there with the control class, Airport 019. Complete ILS X-ray procedure and call now tower on 118, decimal 95. Sweep for ILS approach, tower 118, 95, Airport 019. 3858 está autorizado direto a Bunco, restrito nível 330. Full service ILS, runway 10. Airport goal 019, infantino approach, reporting in the end of our locket. Below. Sona 5572. Com 1973, está presente, está autorizado o bridge, restrito nível 320. Bridge 320, restrito, 963. 120, decimal 8, gol 10. Curva. É curva esquerda. Oh, confirmando, curva esquerda, o gol 10 na meia. Correto, chama o espectro. Siente. Passa 019, gear down and lock. Roger, clear land runway 10, winds 180 degrees, 08 knots. Airport goal 019. Clear to land runway 10, airport goal 019. 3858, chama agora o centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 2-685-2545, obrigado, uma ótima noite, até a próxima, 3258. Até. Chama centro Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, boa. Não, 5591, senhor. 5591, não prossiga para 2000 pés na proa de Duna para interceptar o localizador. Reportando estabilizado o altímetro 1016. 2000, Duna 1016, chamarei estabilizado 5591. Portugal 019 on the ground at 50. Leave the runway on your right. Contact ground 121.9. Have a great night. Right, 121.9. É possível 1197. É possível 019. Obrigado. Round the noite, é possível 019, with you? É possível 019, clear text, Alpha Juliet 611. Alpha and Juliet stand 211, é possível 019. Turno 971, 147 a bordo, 3 horas e 57, alterna Campinas. 3h57, confirma o resto? Alterna Campinas. Sim, tipo B? 147. Taxa autorizada, direita via Índia, ponto de espera 1-1-8-9-1-8-1-0 no meio. Pela Índia, 118-95, confira agora no 971. Confirmo, tá certo? Aliás. Salvador, do 1971, da próxima, pode estar dando 0, transfere legal. Autorizado, aliás, colapso é 10, vento 180 graus, 10, nós, gol 1971, agilizando. Agilizando, livre a linha e decola da 10, gol 1971. 019er, pro áudio. Go ahead. Follow the follow me truck, you've been gate 08 until the gate 11. Follow the follow me car from the gate 08 to stand 11 at possible 019. LS 5591, Campa Vista. Sim, Rondo no 8395, 35591. 1895, obrigado, bom serviço. Boa noite, o 5591 passou externo, baixar travado. Trip 5591, boa noite. Registro na 096, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 129. Eu repouso, 5591. Voo 1971, decolar 255, controle 120.8. Gol 971, sua transmissão está entrecortada e com clareza 1. O 971, passaram 2 mil pés, Tubal 360 na saída da EL e por gentileza acesse o segmento rádio. Ok, confirme, como recebe? Agora 5/5. Ok, possibilidade a boa lida? Controle, a possibilidade igual a Leda? Tanto Leda, está livre, 1971. 71, obrigado. Solo, Salvador, boa noite. 5216, 4150 para Aracaju. 150? 150. Gente, aguarda a conta, 35216. Guardo. Salvador, tá na minha 3, 4, 3, a gente vai tomar salto. Entrou. 3, boa noite, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1016. 4 mil? Eita. Solo aos 58, livre direita 121, décimo 9. 209, tripe. Solo tripe 5591, liberando. Tripe 5591, boa noite. Taxi Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Alfilo, bate 3, tripa. 5216, cópia. Prossiga. Aracaju, nível 1 no 50. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil Puca, Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 1208 e 5573 no transponder. Aracaju 150, temporada 10, esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 208, controle, 5573 é o 52. Correto, pátio 3, chama pronto, pushback é sinal 352 no meio. Controle, gol 1971. 1971, não prossiga. Controle, Salvador, gol 1971. Prossiga, 1971. Qual a possibilidade de tomarmos pro de brilho, senhor? Solicite agora ao Centro Recife em 1251, alternando 1395, gol 1971. 1251, 1395, obrigado, bom serviço.